passado vejo, mas sequer me ver. Posso estar perdido, mas não quero me perder. Não quero aceitar que tudo isso está errado. Não sou mais quem eu era, não sou eu que está ferrado. Na verdade ninguém quer mais me ver. Às vezes eu acho que não sou quem pareço ser. Eu tenho que aceitar, eu posso estar precisando te ajudar agora pra voltar caminhando. Eu vou embora daqui, vou pra qualquer lugar. Esquecer os meus problemas e depois continuar. Eu vou embora daqui, vou pra qualquer lugar. Esvaziar a cabeça e nunca mais voltar. Eu vou embora daqui, vou pra qualquer lugar. Esquecer os meus problemas e depois continuar. Qualquer lugar é melhor se você sabe aonde ir. Não vá sozinho caso você queira sair. O dinheiro não conta, nem nada mais mudando. Cuidado, mas você vê, talvez você volte a ser humano. Esvaziar a cabeça e nunca mais voltar. Eu vou embora daqui, vou pra qualquer lugar. Esquecer os meus problemas e depois continuar. Eu vou embora daqui, vou pra qualquer lugar. Esvaziar a cabeça e nunca mais voltar. Eu vou embora daqui, vou pra qualquer lugar. Esquecer os meus problemas e depois continuar.